Estás a ver o que eu estou a ver? Estás a ver, estás a perceber? Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Estás a ouvir, estás a perceber? Eu tenho visto tanta coisa nesse meu caminho, nessa nossa trilha, que eu não ando sozinho. Tenho visto tanta coisa, tanta cena, mais impactante do que qualquer filme de cinema. E se milhares de filmes não traduzem nem reproduzem a amplitude do que eu tenho visto, não vou mentir pra mim mesmo acreditando que uma música é capaz de expressar tudo isso. Não vou mentir pra mim mesmo acreditando, mas eu preciso acreditar na comunicação. Mas eu preciso acreditar na... Não há melhor antídoto pra solidão. E é por isso que eu não fico satisfeito em sentir o que eu sinto. Se o que eu sinto fica só no meu peito. Por mais que eu seja egoísta, aprendi a dividir as emoções e os seus efeitos. Sei que o mundo é um novelo, uma só corrente. Posso vê-lo por seus belos elos transparentes. Mudam cores e valores, mas tá tudo junto. Por mais que eu saiba, eu ainda pergunto. Tás a ver a vida como ela é? Tás a ver a vida como tem que ser? Tás a ver a vida como a gente quer? Tás a ver a vida pra gente viver? Já que a vida é feita de pequenos nadas, tás a ver a linha do horizonte? A levitar, a evitar que o céu se desmonte. Foi seguindo essa linha que notei que o mar, na verdade, é uma ponte. Atravessei e fui a outros litorais. E no começo eu reparei nas diferenças, mas com o tempo eu percebi, cada vez percebo mais, como as vidas são iguais, muito mais do que se pensa. Mudam as caras, mas todas podem ter as mesmas expressões. Mudam as línguas, mas todas têm suas palavras carinhosas e os seus calões. As orações e os deuses também variam, mas o alívio que eles trazem vem do mesmo lugar. Mudam os olhos e tudo que eles olham, mas quando molham, todos olham com o mesmo olhar. Seja onde for, uma lágrima de dor tem apenas um sabor e uma única aparência. A palavra saudade só existe em português, mas nunca falta um nome se o assunto é ausência. Solidão apavora, mas a nova amizade encoraja. E é por isso que a gente viaja, procurando um reencontro, uma descoberta que compense a nossa mais recente despedida. Nosso peito muitas vezes aperta, nossa rota é incerta, mas o que não é incerto na vida? Tás a ver a vida como ela é? Tás a ver a vida como tem que ser? Tás a ver a vida como a gente quer? Tás a ver a vida pra gente viver? Já que a vida é feita de pequenos nadas, a vida é feita de pequenos nadas que a gente saboreia, mas não dá valor. Um pensamento, uma palavra, uma risada, uma noite enluarada ou um sol a se pôr. Um bom dia, um boa tarde, um por favor. Simpatia é quase amor. Uma luz acendendo, uma barriga crescendo, uma criança nascendo. Obrigado, Senhor. Seja lá quem for o Senhor, seja lá quem for a Senhora. A quem quiser me ouvir e a mim mesmo, preciso dizer tudo o que eu estou dizendo agora. Preciso acreditar na comunicação. Não há melhor antídoto pra solidão. E é por isso que eu não fico satisfeito em sentir o que eu sinto, se o que eu sinto fica só no meu peito. Por mais que eu seja egoísta, aprendi a dividir minhas derrotas e minhas conquistas. Nada disso me pertence, é tudo temporário no tapete voador do calendário. Já que temos forças pra somar e dividir, enquanto estivermos aqui, se me ouvires cantando, canta comigo. Se me vires chorando, sorri. Tás a ver a vida como ela é? Tás a ver a vida como tem que ser? Tás a ver a vida como a gente quer? Tás a ver a vida pra gente viver? Tás a ver a vida como ela é? Tás a ver a vida como tem que ser? Tás a ver a vida como a gente quer? Tás a ver a vida pra gente viver? A vida pra gente.